5507 é o transponder, controle em 120.8, corteja. Conexão para acionamento no portão 3. Solo 35241 está com 68 a bordo, 4 horas, fazendo Salvador. Inicie o táxi no pátio 3 e aguarde para ingresso no pátio principal. Trip 5241. Terno no 33.25. 251, 33.25, 1649. 5241, autorizado o táxi até a saída do pátio 3, aguardando para prosseguir no pátio 1, ok? Táxi autorizado até a saída do pátio 3, aguardando para o 13541. Papa Romeu. Controle Salvador, boa tarde, Lona 055, descendo para 160, bem descido. Lona 055, autorizada a chegada a bom, se desça para nível de voo 050, Fenergal, no 009. 050, 1009, voo 1055. 1075, desça para 2000 pés, autorizado final em LSX, reporte estabilizado no localizador. 2000, até o meu correto cotejamento, qual o pátio se encontra aí, o POB? Quatro no pátio 5, chame a torre 118.95 para o acionamento. O altímetro 1009, tenha uma boa tarde. Paulo Salvador, Oceanair 6327, para o táxi com 76 a bordo, autonomia 3 horas e 35, alternando Salvador. 2h35, Salvador, 76 a bordo, é isso? 3 horas e 35 de autonomia e 76 a bordo, alternando Salvador. Ok, 3h35, 76. Livre o táxi à direita no ponto de espera, torre 1895, então boa tarde. Livre táxi à direita no ponto de espera, 18.95, Oceanair 6327. 35241, sigo a Avianca via Índia para o ponto de espera, quando lá a torre 1895, tá, boa tarde. Seguindo a Avianca, 1895, trip para Dona. Solo Salvador, Oceanair 6321, posição 612, pushback, acionamento. 321, não está livre o posicionamento no 612, chama para o táxi, o altímetro no 009. 1009 agora, vai chamar táxi, 6321. Salvador, boa tarde, Oceanair 3155, informação, uniforme. Boa, 3155, copia o 340 para Guarulhos. Copia. Oceanário 6327. 327, alinha decola, pista no zero, vento no 00 graus com 15 nós, com 15 nós. Autorizado, alinhar de decolar, pista 10, Oceanário 6327. É a Dael, cumpre a carta até a posição Leda, após voa direto para Eudes. O transponder é 5454 e o controle em 120, decimal 8, cotejo. 340 autorizado, São Paulo, Guarulhos, decola no zero, curva à direita, Dael Leda, direto Eudes, 1208, controle 5454, transponder até o 3155. Correto, 3155, chama para o posicionamento no portão 5. Chamará. Vida para altitude de tráfego. Atenção de pouso na 17, Oscar Macão Romeu. Em princípio sim, mas aceita a orientação do controle da torre. Firmo, tá livre para prosseguir para 17, efetuando o cruzamento da final 90, tem condição de agilizar para após girar a base pela direita? Afirmativo, agilizar. Presente, está livre, cruzamento da final do 10, reposto tirando base para 17, o altímetro 1009, o vento 100 com 15 nós. Na cabeceira 17 com curva esquerda, subida Puca, transição Caju, o transponder é o 5477, o controle em 120, decimal 8, corteja. 46. Grava ideal para 060, 055, eu tava fazendo desvios? Isso, informei a senhora na primeira chamada. Ah, gente, eu faço desvios, foi pelo descendo até 3 mil pés, o QNH no 009. Descendo para 3.009, mais 25 milhas eu vou direto pelo 1.055. Correto, com 3 a bordo no pátio da Aerostar, chame a torre 1895 para acionamento. Tenha uma boa tarde, o altímetro no 009, o Charlie Romeu Red. Solo 35627, pronto para o push, entrenamento, está no pátio 3. Autorizado, chama para o táxi, tá, perdão, 35627, o altímetro é 1009. Sente, chama para o táxi, 35627. 37. O hotel Romeu mantém a posição aguardando para ingresso no 7. E para São Luís, 350, é isso, confirmo? Autorizado então para São Luís, nível de voo 350 pela APA Zulu 20. Decola na cabeceira 10, corrijo, da cabeceira 17, com curva à esquerda, subida Momo, transição Flock. O transponder é o 5462 e o controle em 120, decimal 8, cotejo. Mike, Juliette, Charlie, correto o cotejamento, confirme o POB e o pátio em que se encontra. A cabeceira 17, o vento 120 graus com 13 nós, com 13 nós, reporte solo controlado. Reporte solo controlado, agora. 09, tenha uma boa tarde, o Mike, Juliette, Charlie. Solo 6321 para o táxi. 128. 3h50, alterna Goiânia. Alívio táxi, pátio 1 no Indy Alpha até o ponto de espera da 10. Quando lá, torre 1895, então boa tarde. Boa tarde, ponto de espera 1895, 3h01. 08, boa tarde, 35241. Controle Salvador 35241, saída Arbor, passa 1.200 pés. 35241, contato radar, suba para nível de voo 200, saída Arbor. 200, saída Arbor, 35241. Bono 055, tem condição de aproximar e pousar na praia de Dona? Afirmo! Direto Dona, Bono 075. Direto Dona, 1075. 5446, no ideal desça até 4 mil pés. Ideal para 4 mil, 5446. Foram 075, chame torre, 198, decimal 95. 95, até mais. Vai acelerar para perder a altitude, ok, controle? Sente no 055. Obrigado. 70 a bordo, 4 horas alterna Recife. Está autorizado o táxi via Pátio Ouro e Índia para o ponto de esperada 10, quando lá a torre 1895, tenha uma boa tarde. Pátio Ouro e Índia, ponto próximo 1895, boa tarde. Autorizado ingresso, pista 17, táxi via pista, reporte após efetuar 180, cabeceiro 17, pronto para decolagem. Boa tarde, Salvador, é o gol 1075, Índia Serra, embarque travado. Boa tarde, 1075, tem livre pouso, pista 10, o vento 120 graus, com uma dúzia nós, 12 nós. 7, livre pouso. Ajuste 69, o gol 1075. Obrigado. .055, autorizado direto Duna, desça para 2 mil pés, autorizado final ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2 mil, direto Duna e chama no localizador, 055. Autorizado ILS X-Ray. .546, autorizado direto Duna, descendo até 3 mil pés. Direto Duna para 3.5446. Salvador, boa tarde, Passaredo 2231. Passaredo 2231, autorizado a chegada a mar e desça para nível de voo 050, Kenegal no 009, direto ITAP. Afirmativo, 009, direto ITAP, obrigado pela prioridade aí de transporte de óleo. Boa tarde, 35627, próximo ponto de espera, número 2, próximo. Boa tarde, aguardando no ponto de espera, 35627, corrigindo. Aguardando, 5627. Oi, papá, Romeu, Tiago, Romeu, Juliette, Romeu, Juliette, aguardando na papá para ingresso. Por gentileza, poder repetir para o 6327? 6327, 125, decimal 1. Alterno 33, decimal 25. Afirmativo, 1251, alterno 3325, dá de uma boa tarde. Somente. Ali mantém cabeceira 10. Ali mantém pistão 0, chaneiro 321. Piloto Romeu, atenta a esteira, tem livre decolagem da 17, o vento 10 graus com uma dúzia nós. Piloto Romeu, atenta a esteira. Livre decolagem da 17. Aqui, 075, solo 53, à direita, solo 121, decimal 9, boa tarde. Direita 219, gol 0075. Visual, Gono 055. Gono 055, torre 1 noite, decimal 95. 895, 055. Gono 075, boa tarde, táxi na Alfa e Juliette para o portão 04. Alfa e Juliette para o 04, Gono 075. 5446, desça para 2 mil pés, utilizado final ILS-XP, pode ser brisado no localizador. Ok, para 2000, reportará estabilizado no LOC 5446. Calé Romeu Juliette, aponta cabeceira 17, pronto. Voltando, Romeu, decola 54, controle 120, decimal 8, tamo ao voo, boa tarde. Boa tarde, senhor, bom trabalho. Achanamento 321, livre decolagem da 10, vento 100 graus com 15 nós. Livre decolagem, achanamento 6321. Hotel Romeu, mantenha as condições visuais de corredor axé, reporte farol da barra. O Hotel Romeu reportará no farol da barra. Direcionamento 3155-05. Autorizado 3155, perdão, então a aeronave da Gol vai taxiar a sua cauda em instantes. Assim que ele estiver liberado, a retaguarda está livre, puxa, falo táxi, o altímetro no 009. Ok, após o Gol, vai iniciar o pushback, tá? Aí, vamos ao 5-5-9. Romeu Juliette, ela escuta? Mantém a posição, Thiago Romeu Juliette, esse trecho aí está interditado, segundo o Notam. Faça 180, retornar táxi via pista no 7, ok? Bono 055, tem livre pouso, pista no 0, vento 090 graus, com 15 nós, com 15 nós. 1055, na 10, tem livre pouso. É 321, no Xanai, decola 56, controle 120, decimal 8, bom voo, boa tarde. 208, obrigado, boa tarde. No 6918, acione identificação, pro Edmar e desse mantém o 060. Identificou na sua de Mari, teste mantém 050, confirma? 060. Proa de Mari, teste mantém 060. Foi Salvador, uma boa, um Xanem 6321. Xanem 6321, no contato radar, sobe para o nível de voo 320, vigilância. 320, vigilância, 6321. Autorizado Arbor 6321. 21. Mike Juliette Charlie chamando. Seu Mike Juliette Charlie e vai manter a posição no taxi Papá aguardando para ingresso. 055, solo 57 à direita, solo 121, decimal 9, boa tarde. 219, boa tarde. É da Sierra, boa tarde, é 1000 pés para Morro. Autorizado no 1000 pés, Morro de São Paulo, altímetro, perdão, direto, decola da 17 com curva à direita para o corredor Axé. O transponder é o 0123, o controle em 120, decimal 8, corteja. Livre decolagem da pista 10, vento 100 graus com 15 nós. Utilizador pista 10, trip 5446. 5446, final, chame torre 1 no 895. 1895, obrigado. Aguardando na Papá, Quebec Serra. Torre Salvador, trip 5446, final, reportará baixar a travar. Boa tarde, trip 5446, guardando pista livre, altímetro 1009. Copiado. Firmo, inicialmente mantém a posição, Charlie Romeu e Juliette, previsão de mais 2 a 3 minutos. Decolo 59, controle 120, decimal 8, bom voo e boa tarde. Sétima, controle 120, decimal 8, decolou em 59, bom voo. Zulu Hotel Romeu, em condições visuais, qual foi o nível solicitado para o destino? 065. E qual é a proa para o seu destino? 272. Sobe inicialmente até 2.500 pés devido a aproximações, aguardando a liberação do 065. E direto destino do Hotel Romeu. Com 9082, prossiga a descida ao 070. Sem identificação, a proa de mare. Tem mais 5 milhas, boa na proa de mare, descendo do 070, gol 9082. No 00 graus, com 15 nós, com 15 nós. Livre pouso na pista 10, baixou, travou, 5446. Gente. Levando órgãos para transplante aqui. Tô certo, senhor. Tem um trato na frente, por isso você não vai descer, você vai manter o 50. Ok. O Sérgio Gol após via Índia e Alfa para o ponto de espera da 10, quando lá a torre 1895. Tem um voo, uma boa tarde. O altímetro no 009. Tá 3155. Índia Alfa 1895, tá 3155. O trip 5627. Trip 5627, sobe para o nível 190. Vigilância e radar. 190, vigilância 5627. Com 5 nós, com 15 nós. 100 com 15, copiar. Charlie Romeu Juliette, o vento 100 graus, uma centena com 15 nós, tem livre decolagem da pista 17. Zulu até Romeu, só 065. Zulu até Romeu, Juliette, 065, tá presente. Passarelo 2231, desce a 2000 pés, ajuste no 009. Autorizada final no 0. 009, passarelo. Romeu Oscar, boa tarde, autorizado para Morro de São Paulo, um no meu pés, decola da 17, curva direita, corredores Axé e Caixa Pregos, transponder o padrão 0153, o controle 120.8, cortejo. Voo 170, descida ao 70. Gente, 35241. 19082, informo ATR 72, à sua esquerda, a posição de 11 horas, em 20 milhas de alocamento contrário. Ele livra o nível 130 em subida ao 200. Graças, 9082. Taxi na Alfa e Juliette para o pátio 3. Alfa e Juliette para o pátio 3, o 5446, obrigado. Terão no 7 pronto para decolagem, o Mike Juliette Charlie. Charlie Romeu Juliette, decolo 03, chame controle 120, decimal 8, tem um bom voo e boa tarde. 120, decimal 8, boa tarde, obrigado. Zulu 69, 18, desça o 050. Para o 050, azul 69, 9. Zulu até o Romeu, informe sua estimada de pouso. Aguardo. Controle. Comandou, Papá Romeu, Charlie Romeu Juliette. Charlie Romeu Juliette, sobe para mim 110, vigilância radar. Charlie Romeu Juliette. Romeu Oscar aguardando na papá para ingresso. Controle, sinal de pouso de Papa Romeu, Lula, Romeu, 1943, copiado. Dá um potão 3155. Estante 8155, tráfego de colodão 17, está curvando à esquerda, vai efetuar o cruzamento do campo, entrou na aproximação. Uma TR com o transporte de órgãos vitais aqui, mantém a posição inicialmente, aguardando. Tá ok, aguardando. O 4118 está autorizado por estacionamento no 3, chama para o táxi. O altímetro no 009. Mike Juliet Charlie inicialmente mantém a posição aguardando. Previsão de mais 5 minutos. Chega mais Juliet. Siga. Autoriza para o lado direto para interceptar a Golf 67. Número Juliet, eu fui conde. Juliet, pro de conta. Trip 5241, chama Centro Recife, 1260, alterno 288. Centro Recife, 1260, alterno 288, Trip 5241. Setão localizador, passaredo 2231, pista vista. Passaredo 2231, complete final, chame turno 895. Ah, verdade. Trip 5627, voo Aracaju. 5627, Aracaju, grato. Zoom 6918, delta 2000 pés, ajuste 1009, autorizada final 90. Teste para 2000 pés, autorizado procedimento LS, azul 6918. Gol 9082, delta 050. Ao 050, gol 9082. Então, passarinho 2131, autorizado pouso 10, vento uma centena, 15 mais. E pouso 90, passarinho. 7, Charlie, o Torre. Qual a razão máxima de subida que pode empregar? Ok, Cinti. Copiei, copiei, Cinti. Após o tráfego na final, alinhar e manter. Após o tráfego na final, alinhar e manter, então 3155. Mike Juliet Romeo, Mike Juliet Charlie, corrigindo, livre decolar 110 com 13 nós. 9082, desce 2000 pés, o ajuste 1009. Olha, 2000 pés com 1009, o 9082. Seu Romeu, a frequência do centro Recife nesse setor, 1260, 1288. Após 60 milhas de Salvador, só chamou o centro. 721 a bordo, 3 horas e 30, Galeão. 260, após 60 milhas, chamou o centro. Beleza, Romeu. Eu torri 18 decimal, 951 voo. 395, boa tarde. Salvador Batalha, passarinho do 2231, livrou na sua escuta. Tente táxi via Alfa Juliette, bate 3. Alfa Juliette, bate 3, passarinho. Já foi autorizado. 6998, autorizado ele é. Chile empregando a razão boa aí pra cruzar o campo acima de 2000 pés, ok? Chama o controle no 208. 208, vai chamar o Mike Juliette. Sou em Salvador, boa tarde, Papatango, Mike Juliette Charlie. Mike Juliette Charlie, contato radar, sobe para o nível 350, vigilante. 350, direto Mike Juliette Charlie. Controle, Goro 925, boa tarde. Goro 925, ação de identificação. Desça para 4000 pés, ajuste no 00. 4000 no 009. Queremos ir no vapor, que está com uma coisa de bem. Autorizado. Manda o ponto, obrigado. Está livre de decolar, vento 110 com 16 nós, 17. Então 3155, autorizado decolagem do 10, vento 110 com 15 nós. Livre decolagem, tá 3155. Fogo meu Oscar, após a passagem do Quebec Serra, tá livre ingresso, reposto alinhado e pronto. Corre boa, azul, 4118, mantiveram. Mantenha, 4118. 50 como final? Sobe, mantém o 50, o 5627. 627150, Brata. 082 da Gol, tá autorizado a final no 0. Autorizado final no 0, Gol 9082. Azul 6918, estabilizado final ILS. Chame Torre 1895, 6918. Torre 1895, 6918. Quebec Serra decolando aos 13 e chama o controle, 208. 208. Controle de Papatango pelo Quebec Serra. Aguarde, Charlie Romeo Juliette, prossiga. Solicitado nível 110, solicita mudança para o 090. 7, sobe e mantém o 090. Juliette. Quilo Quebec Serra. Mantenha em condições visuais, corredor axé, reporte para o da barra. Está liberado, 2.500 direto aqui, voa aqui. Autorizado. Grato. 8. 208, é 3.150. Salvador, boa tarde, está 3.155, Nadael. Está 3.155, sobe ao 3.40, vigilância radar. 3.40, possibilidade de voar, Leda? Lado Leda. Leda, está 3.155. Só número 2 na sequência. O vento de 100 graus com 15 nós. Sente na sequência com 9082. Mantenha, o Kilo Oscar, mantenha. Azul 69 no 8 no solo aos 15, agiliza a liberação à direita e a livrar chama solo em 1219. Tá livrando à direita, chamará solo 219, azul 69 no 8. Gol 9082, o vento 100 graus, 14 nós, altímetro 1009, 1009, autorizado pouso 1-0. Livre pouso 1-0, gol 9082. Tarde 69 no 8, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi via Alfa, reportará antes da Juliette, a sua 69 no 8. Bruno 755, ação de identificação. Chegada a ponto, disse mantenha o nível de voo 060. Graus 14 nós, Kilo Romeo Oscar. Diga. Temos um evento de batismo da aeronave da Azul, em coordenação com a equipe de solo inteiro. O mais próximo, você estará uma parada aí, na equipe. Ok, sim, será na taxiway Alpha ou no pátio? Aguarde. Ciente. Zero 82, o solo 17, alivraste no solo 219. 219, obrigado. Azul 4198, autorizado a decolagem da 17, vento uma centena com 13 nós. Kilo Romeo Oscar decolado aos 17, chama o controle 120, décima 8. Sino pátio, pronto para prosseguir para o portão. Autorizado o táxi Alfa Juliette para o portão 1, reportará na entrada no pátio Azul 6918. Sete, 2500, direto no morro, Kilo Romeo Oscar. Muito obrigado, tá. É, confirma? 19 no 8, é o primeiro voo da aeronave? É, o primeiro voo com batismo da, do nosso simbólico 2222. Estamos com a voz em homenagem é a padrinha da aeronave 69. Parabéns. Obrigado. O controle 1208. 208, azul 4118. Autorizado Petrolina, nível 340, via Pesolu 20, saída Momo, transição Flock, decola da 10 curva esquerda, controle 120 decimal 8, aciona, 55 no meia, coteja. Petrolina, Pesolu 20, Momo Flock da 10 curva esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 55 no meia. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. 9082, táxi via Juliette, portão número 5. Juliette para 5, 9082. 3217, sua identificação. Chega da Ponf e desce, mantém o 070. Zona 55, chama Centro Recife. Frequência 1251, alterna 13325. Você cola 3325, está 3155, obrigado. Gol 925 desce para 2.000 pés, autorizado a final, pista no zero. Ajuste no 009. 2.000 pés, o 925 está estabilizado. Gol 1755 desce e mantém 4.000 pés, com ajuste no 009. 4.000 com 29, gol no 7. Bono 055, informação Victor, para com quem? Pronto para a cópia? Sim. Autorizado com fins, nível 360, via Pesolu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5525, coteja. Do com fins, via Pesolu 16, nível 360, saída da Euleda Bridge, 208, controle 5525, transponde, 055. Planejamento correto, chama para prospeccionamento. Sim, sim. 35, complete final, chame Torre 1895. 1895, obrigado, até amanhã. Obrigado, Romano 077, autorizado Galeão, nível 360, via Perzulu 10, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5536, coteja. Sigilo Quebec Terra. 1755, 2000 pés, autorizado a final, pista 10. 2000, reportará estabilizado. Então 3217, desce a 4000 pés, ajuste 1009. 3219. Azul 4118, chama Centro Recife. Frequência 1251, alternativa 1325. 251, 3325, azul 4118. Oi, Salvador, Bruno 925, boa tarde. Cheque trem, livre pouso, Y0, vento 1-1-0 graus, 1-3 nós. Livre pouso na 1-0, 9-0. Cheque trem. Lá embaixo. No 7, desce a 2000 pés, autorizada a final no 0. Confirmado sem restrições para 2000, 3217. A livre descida está 3217, 2000 pés. Sim, 3217, sem restrições até o 0. Autorizado a final, RFC. É 925, no solo 29, Olivrache, no solo 219. 29, 925. Boa tarde, 925, táxi via Alfa, repartindo da Juliette. Alfa, repartindo da Juliette, 925. Chame Torre em 1-1-8-9. 295, obrigado. Cali Romeu Juliette, chama o controle Aracaju, 1-2-0-3. Max via Juliette, portão número 3. Juliette, até o 3, 925. Boa tarde, algum no 755 estabilizado, a 10 baixado e travado. Sim, autorizado pouso, vento uma centena com 13 nós, gol no 755. Livre pouso, gol no 755. Em condições visuais, frequência livre aqui no Romeu, acho. Até mais. São 3217, complete final, chame torre, 1895. 1895, daqui a pouco. Boa noite, Salvador, 5364. CPI 5364, identifique. Chegada bom, se desça para 4000 pés, ajuste 1009. 1009. Isso. Sete, vou e bom. Salvador, TAN 3217. Afinal, vai ser acertado, pressão zero. Gol no 755, no solo aos 33, só livrar à direita, chama o solo 121.9. Alfa mantém posição antes da Juliette. Alfa mantém posição antes da Juliette. 755. Salvador, boa tarde. São 3145, sua estimação. Pronto para cópia? Prossiga. Autorizado Galeão, nível 360, via Perzulu 10, saída da Euleda Bridge. Decolada 10, curva direita, controle 120.8, aciona 5544, coteja. Do 360 para o Galeão da Euleda Bridge. Fazer colagem com curva esquerda, pistão no 0, 128, controle 5544, transporte 3145. Ferrovia pelo Luno 0, primeira curva direita. Outro Luno 0, faz colagem com a direita. Cotejamento correto, chama para pushback, sumamento. Senhora. retorna a Delta, 3217. Seu solo foi uns 36, chama o solo 219, 3217. Até, qual é a presença pra nós? Meia dúzia. Meia dúzia, obrigado. Só 3217, livrou na sua escuta. Taxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Vem, 3217. Para o táxi, o canal 6314 com 173 a bordo, alternando Recife com 3 horas e 10. 7173 a bordo, altímetro no 009, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 19 decimal 95 com voo. Índia Alfa, ponto de espera 2950. Até o portão 10.